bunch of the queen of the dance hall. I'm gonna say a pure niceness right now, yeah? This is good reggae music, and it's just pure love potion upon the ocean for real by now. Now that a nigga, I'm gonna sound the large every time when I'm gonna run the reggae music for real. This is part of the queen of the dance hall. That a nigga, watch it, stand and come with it. Watch this. Mas quando você passa aí eu vou atrás. O mal do dia a dia já nem lembro mais. E mata minha sede, cura minha dor. Cê entende do que eu falo, mas não quer saber. Mas também não precisa me responder. Está na tua cara, não dá pra esconder. Yeah, yeah. Yeah, yeah. A nossa história parece um filme assistimos na semana passada. Que não tem lise, isso é normal. Realidade muito mais virtual. Não tenho sentimento, pois contigo aprendi que desse amor não podemos fugir. Cada sobrança não podemos negar. Nada é perfeito, mas eu quero jogar. Mas quando você passa aí eu vou atrás. O mal do dia a dia já nem lembro mais. E mata minha sede, cura minha dor. Cê entende do que eu falo, mas não quer saber. Mas também não precisa me responder. Está na tua cara, não dá pra esconder. Yeah, yeah. Yeah, yeah. I'm a 12 inch me and I'm a 12 inch. And I'm a 12 inch me and I'm a. And I'm a 12 inch me and I'm a 12 inch. And I'm a 12 inch me and I'm a. They call keep him back and I'm a cut that's your patch of chiller. Stepping to you like the dictated pills. Keeping away from me for me to eyes. I ain't been a liar, that's why I ain't right. O problema é que pra mim você perdeu a pose. É tudo igual a Lenny Betty, Davis ou Rose. A rosa que eu te dei já não perfuma mais. Check this. A nossa história parece um filme que assistimos na semana passada. Final feliz, isso é normal. Realidade muito mais virtual. Eu tenho sentimento, pois contigo aprendi que desse amor não podemos fugir. Cada sobremesa não podemos negar. Nada é perfeito, mas eu quero ajudar. Eu quero ajudar. Give away flight, yo. Sky's the limit, so try touch me sky. No matter how much